Atrasado, somos tráfego na posição de 1h, 9 milhas, cruzando 050 para 2010, com 200 mais de Lancide, um alta 320, rumo nordeste. Estamos com a coordenação, após o impacto, com a setor 037, que está acertando essa prova. Bem. Sul 4059, controle. Sul 057, boa noite, esse ano de identificação chega da Mari, deixa e mantenha 50. Obrigado. Sul 4959, controle. Azul 4959, controle. Azul 4959, salvador. Os acelerados encerrados pela posição coral, chama Garilhões e 120 decimal 1 no bom voo. Azul 58, sendo a identificação chega da Mari, deixa e mantenha 0620, chega da Mari, boa noite. Chega da Mari, Salvador, são 3600 e Electric 310. 3600, vento 1100 graus, 8 mais, cheque trem autorizado para uso pista 10. Pista 10, estou já travado, 3600. 066, estamos no fio, vai reportar no elétrico completo.

Meia coxinha de aproximação, aguarda o seu impulso. Aguardando 9066. Por mais da você ida, se tiver no braço. E qual é a sua rota prevista inicial? É para o 2550. Confirme? É para o 2550. E a saída prevista Momo, transição Jabit. Zero, está transando a 5-2. Quem fez o 5-2 está à esquerda autorizado para remota, transição 2. É moto 12, está atravessando a 5-2. Solo 2-1, no nível direita, mantém escuta via Alfa, chamante ou Juliette? Escuta via Alfa, reportarante da Juliette. Para o Saxon 34 Gol, já disse 134, alternativa Natal, com 2 horas e 15 de autonomia. Deixando a 258, reduz a velocidade para 2309, número 3, no próximo. Seja senhora, nada de coisa. 258, sem instruções, desce para 3000, o ajuste é no 013. Sem instruções para 3000. Deixa até 4023, Sancho. Para. Quatro, três, quatro, três, quatro, três, quatro, três, quatro, três, quatro, três, quatro, zero esquerda, portão vai ser 8. Ok, portão 8 da 3600. Sonora os 25 nível direita, na que você me escuta via alfa, chame este ajudante. Direita, na que você escuta, alfa, recorrente, não quero ver. O número 34 avaliado pela Avenida, vento 080 graus, 1 grau mais. Direita, decolagem, alfa, 34. Contato radar na decolagem esquerda, PUCA, nível 350. PUCA 350, voo 934, campo possível direto para a Caju. Obrigado, direto mais para o voo. Travado na 057. 7 foi autorizado, pista 90, 11 centena com 8 anos. Repouso 10, 907. Taxi lento, reporte antes da Juliette. 7, táxi lento, por gentileza, e reporte antes da Juliette. Juliette, na 057. Fala, voo 868, salve para o táxi com 156 a bordo, Alto Salvador, 2 horas de autonomia. Pesado táxi direito, Índia, ponto de espera, estou indo onda de decimal 95, ajuste no 013. Índia, 095 no 013, voo 1868, pra tomar aqui. Taxi via Juliette para o portão 09, ficando observando a aeronave da Gol que está sendo rebocada até o lugar remoto no 4. Fique atento. Juliette, Juliette vai para 9, entra na Gol no 07. Fala Gol 1170, tem informação, autorização para a grande. 1170, número 2 para a Copa. Direito na 211 no solo. Corrigou 186 e conserva no zero. Nove 057, mantém a posição antes da Juliette, por gentileza. Até a Juliette, 1907. Falta o avião, boa. 258, Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta. Nós hoje na 0 no 4. Você decola no 0, 2014. Gol 1170, nós estamos no 4. 7-4. Autorizado Campina Grande, via peso 1-0, 370 nível, Fuca, transição e para a saída. Decola da 1-0, esquerda, código 5072, o controle 1-1-9-8. 7-0 aprovado, peso 1-0, Fuca de para, plano 1-0, esquerda, 5072, telefone, 1-19-8, controle 1-1-9-8. Correto, chama pronto, puxa back acionamento. 1-1-7-0 na escuta. Informo que a aeronave da companhia está aguardando na Juliette justamente a liberação do seu portão. Está ocupado da nossa função, 907. Confirme? Ah, o 907 está aguardando, se a posição está ocupada aí. Afirmativo. A posição está ocupada pela aeronave da companhia. Estimado para pushback? Ali 29. 7. Poxa, né? 6258 vai aguardar essa Juliette também. Tá atrás do gol. A aeronave da TAM já tá partindo aí no 1-4, confirma. Bem ativo, tá aproximando aqui da posição, considera aí, tá certo. Sente, o voo 1-1-7-0, observe a aeronave da TAM que tá efetuando pushback partindo na remoto 1-4, tá na sua retaguarda agora no momento. Após o menino liberar o setor, tá livre no 09, chama ataque. Vai estar livre no ataque. 1-1-7-0, na escuta? Tem condição de efetuar o pushback deixando o 09 livre? Que eu ingresso a aeronave da Gol e a aeronave do Xané. Sente, deixando o 09 livre, o 1-1-7-0, observa o reboque que está finalizando aí na remota 1-4. Fuca, 230. Ativar direto a Aracaju para o 1-8-6-8. Correto. Oi, Salvador, é o gol 11-09. Toda certa. Aguardo o minuto número 2. Alô, 6258. Prossiga. Dá uma dúvida pra gente, qual seria o nosso estacionamento? É o 62. Já vai ser liberado agora? A aeronave da Gol já tá iniciando o pushback aí, a aeronave da Gol que tá à sua frente já vai ingressar e o senhor vai partear no 62. Ok, muito obrigado. O 9075 está autorizado para seguir até através do portal 08. Através 08, gol 90. Não tem 3 de leque, também parqueado na posição 14. Sente. O Oxané, 6250, após passagem do tráfego da Gol, sua frente, ingresso de leque 062. É, rapaz. Boa frente. Se eu tiver sonhado, eu não sei se eu estou chegando. 4-0-4, clear from Salvador to Lisbon via DCT position Zipard and upper 10, then asile. Flight level 350, Fuca departure, Ramo, then Zipard transition. Departure from runway 10 after departure left turn, squawk road is 5074 and departure control will be 119.8. Fuca departure, then fly Jamo position, then Zipar transition. Fuca, Jamo, then Zipar transition. Pushback correct, come for pushback start. O gol 9057 pode partear no 09, está autorizado até o 09. 09, gol 9057, já está. Pronto para início de táxi, confirma. Até mais ativo, pronto para início de táxi com 1:30, 4 horas de Natal. Até o ponto de espera, torre no noite decimal 95, ajuste é 10013, observando, confirmando, a aeronave já partiu até o ponto de espera, 1895, 1003. Seguindo a ponto de espera, zero aqui. 5 boa noite. Salvador, boa noite. 2-2-2-2 para a posição. 1-2-1 no solo. 4-4. Solo, boa noite. 2-2-2-2 para a posição. 2-2-2-2, aguarda só um minutinho. Número 2 no seu pé. Aeronave da Gol já está liberando aí a retaguarda do pátio 3, pátio principal. Após a passagem do bug da Gol, está livre no remoto metrô do pátio principal. Estou chamando o senhor na 1211 para autorização. Chama no 1211 para cópia. 21, obrigado. 1-2-2-2-8. 1-2-0-9-8, autorizado Natal via peso 10-370 nível. Fuca, Jamo, Zipar. Decola da 10, esquerda 5073, código 1198, controle. Zero 06, dirigiu 9-8-3. Reforce, 6908. 0098, correto, aguarda só um minutinho para pushback, a aeronave da companhia está passando a retaguarda, vai em direção ao ponto de espera, pode estar autorizado. Fica atento. Afirmativo, aguarda, pode estar autorizado, 9-8, agora. 2228 está livre. Está livre o pushback na remota no 3 de baixo principal, chama o táxi. AIS room to see if there are some changes in your flight plan route. Just 1 minute, please. Okay. Direita, Índia, ponto de espera, torre no noite desse 9-5, ajuste 1003. 28 da Passaredo, segue o Boeing da Gol até o ponto de espera, com o número 2, ajuste 1013. 4107, acima, espera a identificação, autorizado chegar da Mário, desça e mantenha o nível 050, voando de fato. Segue até o ponto de espera, 1013 no ajuste. Salvador, com o Flacão, viu? Vou achar que o meu precisa. Enquanto está na autorização para rebote do Kinder de número 5 para o PAC 3, posição 1. Confirmando da onde para onde? Do PAC 1, posição 5 para o PAC 3, posição 1. Aguarda um minutinho para iniciar no 05, aguarda. Decolado 5-1, no sistema controle 1-1-9-8. Controle Salvador, bom, 1-1-7-0, decolado, boa noite. Quero boa noite, contato no radar, saída Cuca, 5-0-3-7-0. 3-7-0, did you copy the last transmission about your flight plan route? Roger, contact your operationals to see if they changed your flight plan route without telling you. We will be waiting here, and good luck. Okay, thank you. And see if we have something that we don't, both me and you. Okay, our flight plan is clear for November 8th. Okay, just one in. Decolagem no 098, vento 090 graus, 056, ajuste no 093. Decolagem no 098. Passaria 2228, a Nélia Matheus na Zé. Obrigado, Alvo 55, chame controle 1998, 9098. Certo, 1998, obrigado. Controle Salvador, gol 1098. 098, boa noite, contato radar sobre a PUCA, nível 370. 370 na PUCA, certo. Confirm with our ground staff the flight plan that you have on board is correct. We received that message to change, but that message was cancelled, but was cancelled but your about 50 minutes ago, and you are ready to copy. From Salvador to Lisbon via Aron, G-Beach, Golf Echo Bravo India Tango, Upper Risk 50, Mossoró, then continue, direct Upper November 866, then Xolax, X-Ray, Oscar, Lima, Echo Romeo, and then a Sayot. Flight level will be 350, PUCA departure, then depart transition, 5074 squad code, departure control 119.8, and that's it. No, that there will be Momo departure, Cockpit, then T-loop transition. Momo, then T-loop transition. Delta, India, Lima, Uniform, Bravo. That's correct, call me for pushback and start. Call for pushback. Dual 57 no controle, 1998, bom voo. Obrigado, boa noite. Cordão, boa noite, passaria do 2228. 6-18, contato radar na decolagem 6-0 Leste, subo para 1-0-20, instruções de momento. Bem, muito obrigado, segue instruções, radar Leste, e solicita em coordenação por gentileza, 1-6-0 com o final. 1-6-0. Obrigado. Acho que o Romeu aí no portão 0C, pronto, tá pronto para iniciar o pulso, o rebote. Positivo. Ali, reporte para enviar as partes 3. Ok. Agora com o centro de Cifre em 1245, controle. Prossiga na escuta. Será que deixou ainda por aí? Muito obrigado, vai lá, descer o passageiro. From the moment departure, then JB transition, confirm, then T-loop transition without the restrictions, okay? Clear to push and start, call me for taxi. 7, solo 06, direita no 201. 201, 4107. Quilo, a aeronave está terminando o reboque no Pat 3. Após que a mesma termine, está autorizado ingressar via quilo, fica atento ao balizador. Gente, vamos virar o foco da quilo. A gente vai terminar aqui com o reboque direto via quilo, bem com o autorizador 407. Vou fechar o carro meu, agiliza aí para finalizar o reboque. Tem a aeronave da Azul que está precisando ingressar aí no Pat 3. Ok. Salvador, vou ser formeu e formando o terno daquele box. Gente, 407, ingresso portão 1, ingresso para o parte 3 que é o trabalhador. 407. Recife, Lima 288, secundário 260. Obrigado, boa noite.